Muito obrigado. Professor Salvador, uma boa tarde. O voo 1169 passa para 1800 na AVA. Voo 1169, contato radar, para 360, saída da EL. 360 na subida da EL, voo 1169. Se possível, condições visuais, sensor, para dar presente a posição Mótila. Mótila, área do centro. É, voo direto da EL. Da EL, grato. 1169. Eu vi pouso na onda zero, eu chamei a 2 na unidade. É 3190, deixa para 050. 050, 3190. Do 4118, chama Recife 260, alterna 288. Táxi Campinas 3030, 183 a bordo. É, 2-1-0, solo 5-3, solo 2-1-1. Solo 1-2-1-1, 2-1-0. Solo Salvador, boa tarde, eu chamei a 2-1-0, ele vai dar. 2-1-0, táxi de Alfa, paciente da Juliette. Alfa, paciente da Juliette, manda 2-1-0. Outro JTAC, você está à espera da loja. Salvador 3145 da TAM, ponto espera da 10, pronto. 3145 autorizado, além da cola, pista no 0, evento 090, graças no 4 mais. Além da cola, pista no 0, 3145. 3625, voo 1169. Campinas, nível 320, via Persolono 0, Cubá, via Persolono 6, saída da El, Leda, Mótica. Decola da 1-0, curva à direita, aciona 5541, chama controle 120, décima 8, corteja. Pode, por gentileza, só confirmar o nível autorizado? O nível 320, por favor. Afirmativo. Protegimento correto, emissão para o pronto para o Puxo 01. Chamar a P01 para o Puxo 7, agora, né? 69, na mata. Bem, chegou o rotatório, atenção para 1.110, ajuste padrão. Já, já, isso é pra 9, é 3, 1, 4, 5, 0, 1, controle 0, 2, 0, 8, sou 3, 1, 4, 5. Sou boa, sou 3, 1, 4, 5, decolou na Dael, Leda, Irume. Então 3145, contato radar, fila pelo 360, saída da EL. Chegou, 360, pode voar Irume, chega? Irume é a hora do centro, voo direto da EL. Da EL, obrigado. Decolou da 1-7, curva direita, pronto para o Itapuã, solicita a pronto direta para Manati, com 1.10, radial 242. Autorizado direto, Manati, 1.10, repórter, grana CPR. Reportará o grana CPR, hotel de Léo. Então 3190, desça para 2000 pés, hoje chama 013, está no trem S, reporta localizador. Para 2000 com 13, pode descer direto para 2000? Autorizado, 2000 pés. 2000 com 13, reporta em direção 3190. 3894, identifica, da presente voo direto ITAP, cedeu-se inicialmente uma centena. Aeronave acionada 2000, na radial 240 a 73 milhas de Salvador, na escuta? Boa tarde, prossiga. Fazendo para a utilização, você podia adiantar a subida prevista para Brasília? Tá, a maior transição é essa. Cabo, Eletro, obrigado. Resumo 45, Recife 251, Lanterna 3325. 251, 3325. Salvador Custa Vista, tá 3190. 3190, 3895. Obrigado. Então, 3894, desce para 070. Já para o 70, tá 3294. Então, Salvador, tá 3190, 2 milhas e meia, desde a Serra. 3190, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, no 5 longe. Autorizado pouso, 3190 na 10. Tá na conta, com 869. Alô 869, autorizado Brasília, nível 360, via Pesulu 17, saída arbor, transição elétrica. Decola da 10, curva direita, aciona 5563, chama controle 120, decima 8, coteja. Aprovado para Brasília, 360, na subida Água, transição Elefa. Uniforme Zulu 17, transponder 5563, decolando a 190, controle 1208. Procedimento correto, chama para prospeccionamento. Camará, obrigado. Bom, Salvador Zulu 1619, para prospeccionamento, com a posição 1. Autoridade, chama para o táxi. Autoridade, chama para o táxi, 69. Salvador, eu acho que 5591. Informação Papá, qualidade de tráfego 160 para Vitória. Alô 3591, autorizado Vitória, nível 160, via Golfo 677, saída Coral. Decola da 10, curva direita, aciona 5553, chama controle 120, decima 8, coteja. Correto, chama para prospeccionamento. Zulu, Índia, Bravo. Apenas confirmando, apresentou o plano de voo de Sierra November Zulu Bravo para, ou correto, Sierra November Zulu Whisky para Feira de Santana ou direto Salvador e irá efetuar sobrevoo em Feira de Santana. Tema 5 a bordo. Autorizado por seguro, nível 1100 via Golf 677, saída Coral. Decola da 10, curva à direita, aciona 0260, chama controle 120, decima 8, coteja. Estação Ponte Livre, até direto, Serra. 13894, desça para 050. 050, presa Pampa. Via Golf 677. O 1645, identifica a chegada boa, subida para 070, redução para 250 nós. Ponte 1070, reduzindo 250 nós, com o 1945, acionamento total. O 1066, já escuta? O 1066, controle? Controle, voo 1166 com informação A. 1166, identifica a chegada Mário, desce até o 0620. Identifico até o 0620, com o 1166. Foi direto e papo, 1166. Papo, 1166. Exceta a novembro, para ingresso no circuito, torre 1895. Toma aí, o é o Exceta novembro. Novembro até o final do tempo. É, com a palavra, vamos chamar a curta, final 17. É o 390, solo de 1, direito solo, de 1, décima 1. 3190. Solo Salvador, tá 3190, direção da Juliette. Zero, taxi alfa, repartiante da Juliette. Alfa, repartiante da Juliette, na 3190. 13, tá? 1166, desça para 050. 050, 1166. 1645, desça para 0620. 0620, bom 1. Achei 6143, identifica a chegada Maris, desça e mantém a nível 070. A bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9, decima 9, 5 1-1. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera torre 1-9, decima 9, 269, 1-9, uma boa tarde. 3-1-0, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, por 5, tá 3-1-0. Salve, Juliette, essa porta localizador. Matheus, 2000 pés, reportará, estamos dando localizador 1-0, tá 3, 2 1. na curva, você baixou, travou no 7, Eco, Papa November. Eco, Papa November, autorizado pouso, pista no 7, vento 090, graus 145. Autorizado, qual que é o vento, poderia confirmar? Mimo, vento 090, graus 149. 5, 1, 4, isso é a velha, Papa November. Até mandei um 2 aqui. Pronto. Ah não, desculpa, é 2 pra pista no 0, não desculpa, 0 aqui. Uma performação, uma pipa aqui na final, aqui quase na altura da rampa. Sim, graças à informação, não é para Papa November. Ajuste na 0 na 3. 4.000 com 1.013, com 1.645. Beleza, 1.432 para 050. Ou autorizado a linha de decolar pista no 0, vento 090, graus 149. Autorizado a linha de decolar pista no 0, azul 69, fala. Pista November, solo azul no meio, confirma o TAT, destino. 04, TAT. Veja, porta está livre. Eu vou falar que está livre. Voo 1162 sem restrição para 3.010. Sem restrições, 3.010, voo 1162. Voo 1645, reduza para 2209. 5220, voo 1645. Localizador no 0, tá 3.294. Preenche no posto de frequência. Localizador 3894. 3894, controle até final, 3895. 3895, 14, obrigado. Nove no 9, decola 18, controle 20, decima 8. 208, azul 69, 19, obrigado. Azul 69, 19, contato radar, vai para o 320, saída da El. Saída da El para o 320, azul 69, 19. 1-1-66, desça para 2.000 pés, o ajuste 1-0-1-3, está livre em 2.000 pés, 1-0-3, livre em S, gol 1-1-66. Alhão, nível 360, via per November 857, saída da El, Leda e Irume. Decola da 1-0, curva à direita, aciona 5562, chama controle 120, decimal 8, coteja. Utilizado o galhão 360, já tem 3, chama para pushback filamento. Azul 6919, ou direto Leda? Direto Leda, azul 6919. 7, mantém posto, espera. Meia 45, redução para 12, 909 e número 2 na aproximação. Agora 210 horas, voo 1 no 64. 27, autorizado cruzamento na pista no 028 para a Delta. A Delta sobe nos unidades mão 1. Autorizado em cruzamento da pista 1-0 do Volto, até a porta da Delta. 894, salas 2-2, direita solo, 2-1-1. Direita solo, 2-1-1, obrigado. Essa duna é estabilizada, voo 1-1-1-6-6. Alfa. 7, solo 2-1-1. 3-8-9-5, boa tarde. 1-2-7, está em contato com o solo. Está 1-2-1-9, confirme? É 1-2-1-1. 2-1-1, grato. 5, vista para do Santos SVIA para 2010, ajuste na 013, a Libra LS. 2013, autorizado LS Luiz, 190, gol 1645. O Ponte Terra Alfa, aguardando a posição para. Solicita ingresso na Alfa. Adelto, solicita ingresso na Alfa. 2894, visual com força aérea à direita, à frente. Time 3294. Visual com força aérea na Delta. Afirma. Frente da passagem é o mesmo, após a passagem da Juliette. A passagem força aérea, e aí para a Terra e a Juliette, tá? 3294. Uma 27, táxi via Alfa, é patente da Juliette. 27. De Alfa, faltará a Alfa de Alfa. Plan 3290, identifica a chegada Mário, desce até 050. 050 na Mário, 3290, unidade boa, tá, quanto é a chegada? Azul 9999, Recife, 1251, até no 3385. Confirme para Recife. 1251, aterrado 3385. Para o portão 9, 3894. Salvador, voa no 869. Prossiga. Portão 7, portão 7, para dentro. Gente, aguarde. Guarda no 869. Vai. 0, gol 645. Falando 645, completa final, reduza para aproximação, 3895. 95, grato, uma boa tarde. Chamando 143 da Civia, para 2000, ajuste 1013. Salvador, muito boa tarde, 14206, centro da Papá, para Recife 330. Tendo prevista, Cuca, transição Aracaju, aguarde cópia. Cuca, Aracaju, aguardando cópia para 206. Bom, 869, coordenação com a equipe de sola, passe passagem do Airbus passando na retaguarda, autorizado o pushback somente para o táxi. Passe passagem da aeronave, coordenação do solo, vai passar para o táxi, gol no Azul 4206, pronto para a copa? Pronto, 4206. Autorizado Recife, nível 330, via pelo Luno 7, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5570, chama controle 120, decimal 8, coteja. Autorizado Recife, 330, já transitou 97, o Caracaju, decolando da 10, curva à esquerda, 5570, transpondo, 208, controle, 4206, posição 3. Posicionamento correto, chama para pushback, sonamento. Até mais. Solo, gol 1966, lembrou? 1966, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette, 1966. 945, boa tarde, autorizado pelos pistas no 0, vento 0, 9, 0 graus, 149. Ciente, autorizado pouso, para o gol 1645. 27, visual com banho final no 0. Negativo, não visual. Comandante 7, visual, comandante. Agora visual. Comando 7, após a aeronave na curta final, autorizado a ANEA manter o pistão zero. Após a aeronave na curta final, autorizado a ANEA manter o pistão zero. Chamando 143, torre 118, decimal 95. 118, decimal 95. Porcelador, rompa 27, está direcionando agora na 10 para a Romaria. Direita solo, 2191. Direita solo, 211, agora 1645. Então, 3290, autorizado final ILS X-ray pistão a 0, desça via para 2010, altímetro na 013, informe estabilizado. Desce via para 2000, 1003 a distância, liberando o procedimento do 3200. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, Ignacio, eu não tenho ficha autorizada, você me taca. Chanel 143, autorizado Bozo, pistino 0.090 graus, 1.39. Chanel Bozo, pistino 0, Chanel 6.143. Número 7, da corda de São Paulo, a guarda de frente. Azul 2712, para Aracaju, mantendo, escuta a guarda cobra, prepara Conde. Prepara Conde, voltando para Aracaju. Pode ingressar? Afirmo, ingressa via Gillette pro 08, no 166. Via Gillette pro 08, no 166. Pro 645 da Gol, segue o tráfego da companhia, ingressa via Gillette para o 02, no pátio principal. Gillette para 02, Gol no 645. Azul 2712, pronto, cópia. Pronto, cópia, Azul 2712. Está autorizado, Terra Brava Alfa Romeo, nível 170. Decola da 1-0, cumpre o texto da saída com, depois decolagem curva esquerda, prossegue via Golf 677. 5574 é o código transponder e o controle 1-2-0. Centralizando o nível 1-0-7-0, parada faz tudo. Decola da 1-0, que é na conta. Desta Golf 677, curva esquerda. Transponder 5574, controle 1-2-0, desta 8-2-7, parada. Na frequência 120, desculpa 8. 1869, autorizada a linha L manter, pistão 1-0. L manter 9-0, bora 8-0. Pistão 6143, solo alto 33, libera a próxima direita via Foxtrot, controle, correção, solo 121, décima 1. Rumo da sexta pro dedo, nível 00, voa direto coral. No 4-3, prossegue de alfa, me chamando de Juliette. Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, me chamando de Juliette. Segue em frente em Alfa, ponto de espera 118.95, altimetro 1013, tem rumo, voa até a próxima 2591. Alfa, ponto de espera 295, muito obrigado, vamos parar em 2591. Meu hotel de Lotia, acione o código transponder 0135. Mantenha-se em condições visuais no 1506, na proa do farol de Taponta. Autorizada a decolagem, pistão 1-0, vento 090 graus, 1-3-2. Autorizada a decolagem 1-0, boa noite, canal. Tá, Juliette, é reposto através de Pituaçu. Ingressa via Juliette pro 01 no parque principal. Juliette 01 no parque principal. 35, controle 1, 0,8. 08, boa tarde. Controle, boa tarde, Gol 1. 1869, com nossa escura na água. Boa noite, 869, contato radar, suba via água, nível de voo 360. Boa, 360. Azul 25, navio no batalha, autorizado alinhar, e falar que estão no zero. Tanto 09, 0 grau, 049. Alinha, fala do radar, deixa eu fazer. Você viu, poderia uma arma, sem ter acertado esse comando? Boa noite, 69, aguarde e inicialmente mantém o perfil de saída. É 201 não autorizado, para o estacionamento chama táxi. Agora sim, estabilizando ele é 390. Agora de aproximação, chame torre 1-18, decimal 95, então 3290. Torre 2895, boa tarde. Oi, 2591. 2591, decolou 39, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle azul 2591, boa. Azul 2591, contato radar, suba via coral, nível de voo 160. 160, qual a diferença e possibilidade de voar coral, senhorita, com roda direita aqui? Aguarde inicialmente e mantém perfil de saída, azul 2591. Ok, tô aguardando, obrigado. Pode autorizar, o plano 329. Para o táxi 26201, após o som do centro, 45, para o dia de 4 horas, ou perdão. Seguinte, Alfa, ponto de espera, 1295, altimetro 13, tem um bom voo, 6201 da UJA. Ali, seu táxi, ponto de espera, 1295. Agora o 2591 já pode voar coral? O 2591 mantém o perfil de saída, temos um bandeirante da Força Aérea ainda mantendo o mesmo perfil de saída, mantendo uma centena. Só manter a separação mínima exigida para o controle no radar de Ilhéus. Obrigado, senhor. Fala 42, libera para cima direito, Sol 1, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 3, 2, 9, 7. 4, 1, 2, 1, 2, 1. Pode ficar a mão. Chinesinha 2, 0, 1, boa tarde, ali, mantém o Chino 0. Ali, mantém o 0, minha 2, 0. 3290, muito boa noite, prossegue via Alfa, Juliette, da 307 no pátio principal. Preciso, por favor. Afirmo, está autorizado para prosseguir via Alfa, Juliette, a sua posição é 07 no pátio principal, então é 3290. Ok, Alfa, Juliette, posição 07, tá, 3290. Minha 201, reautorizado, alinhar e decolar, pistão 1 0, tempo 090 graus, 149. Alinha, decola, hoje também a 2019. 8 0. Confirma aeronave? 1869. 1869, chama o centro Recife, no 260, terra na 128, decimal 8. 1260, 288, uma boa tarde. O pioneiro nomeia a redução de velocidade 2509. Número 2 para aproximação. Pioneiro nomeia a redução de velocidade 220. Gente, então mantenha 220 nós máximo na descida. Será que o até Juliette Serra, visual com o farol de caponta. Gente, para ingressar no circuito de tráfego Torre 1 no 8 de Sumal 95. Hotel Juliette Serra, boa tarde, presente autorizado. Cruzamento da final da pistola 0, reparte girando base pistola 7. Autorizado por o cruzamento final da 1-0, comparado na base da 1-7 pela direita ao 3-0. Guilherme 201, a 145, controle 1, 20, decimal 8, Google. 08, muito obrigado, vamos ver. 201, decolou sua escuta, solicita a verdade. 1013, tem um bom voo, 4206. 1013, chama a torre de 89, 20, minha boa. Autorizado, Lida, 6201. Civil Lida, 6201, obrigado. Dois desse, mantenha 2000 pés. Autorizado, final ILS X-Ray, pistão zero, informe estabilizado. 2000 pés, reportar estabilizado. Salvador, boa tarde, 1406, boa tarde, 0406, boa tarde, a linha e decola, pistão 10, vento 100 graus, 149. Ali decola, pistão 10, 1406. Para Guarulhos, autorizado nível 320. Decolada 10, compre perfil da saída da El Leda, Mótiva, onde intercepta pêndulo 10, Taubaté. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5001 e o controle 1208. Barrete, me colo pronto pro push no 05 do pátio principal, tá? 3897. Sobre zero, sendo a identificação dessa via chegar a bom, até 4 mil pés, altímetro no 013. Hotel Juliette Serra, na base, baixado, travado, cabeceira 17. Hotel Juliette Serra, pouso autorizado, pistão a 7, vento 090 graus, 139. Pouso autorizado, Hotel Juliette Serra. Controle 4206, decolou 4209, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Controle azul, 4206, passa 1600. Azul 4206, contato radar, da via Puca, nível de voo 330. Puca 330. Na meia velocidade indicada. Janeiro mantendo 220. Gente, condições de reduzir para 200? Mantendo, reduzindo 200, janeiro no meio. Janeiro no meio apenas para manter a separação mínima, com tráfego que precede um Embraer 145, 12 horas, 9 milhas. Gente, janeiro. 127, controle. 7, 3, 7, 7, 5, 4 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 100. Chame controle Ilhéus 120, décima 1. Quatro dois zero meia, voo Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 5-1, livre corte. 201, chame Centro Recife, 95-1. 251, hoje é 6201, obrigado. Pioneiro não é autorizado, final ILS que foi pista na 0, desse mantenha 2000 pés em forma estabilizada. Pioneiro não é autorizado, o X-Ray da 10, forma estabilizada 2000 pés, pioneiro não é. Condor 22, torre 118, décima 195. 18, 95. Por Salvador, o Condor 22. Condor 22, boa tarde, mas se você não está na parte de baixo da minha terra.